Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que vocês vão ouvir a gente. O importante é que eu sou sempre, estou aqui novamente com o Drix. Olá. E aí, gente, último do mês de julho, agosto será um mês longo, então Como bora, sempre, né? Agosto, mês de desgosto. bora, ai que Mas horror. é, olha, pra mim, minha filha. Não vou nem dizer que é meu inferno astral, porque eu nasci no final do mês de setembro só, mas eu não gosto muito de agosto, não. Não, ninguém gosta de agosto, mas é porque é aquele mês longo mesmo, né, tem É, não tem jeito. feriado nenhum, né? E sempre tem 5 semanas, né? Ah, meu Deus do céu, a outra pensando em feriado. Deixe de ser. Ó, vou te chamar de uma coisa, mas só em off depois. Ah, minha filha, Comece. a pessoa que trabalhou 4 anos em redação que não tinha um feriado na vida, quando tem, é assim. E falando em Vá. redação, gente, falando em jornalismo, bomba da semana, Evaristo dizendo aí que não vai renovar com a Globo. Pois Não é. tô entendendo isso, mas tudo bem, vai. Pois é. O Evaristo confirmou sua saída da Globo a Rodrigo Scarpa, o vesgo do pânico da Band. O jornalista não se pronunciou oficialmente sobre o assunto desde que a informação de que estaria deixando a emissora veio à tona na quarta-feira, dia 19. Porém, em uma troca de mensagens direta com o Scarpa pela rede social Instagram, ele indicou que deixará mesmo a rede após o fim do seu contrato, que vence daqui 2 meses. A conversa virtual ocorreu na quinta-feira, dia 20, e foi obtida com exclusividade pelo Notícias da TV. Scarpa escreveu: "Boa sorte nessa nova caminhada. Vou mandar meu currículo para você." Abre aspas. "Para mim não adianta mais", respondeu Costa, confirmando que está deixando a Globo. "A gente faz uma troca, você vem pro pânico e eu vou pra bancada. Abriu uma vaga aqui, o Fábio Rabin saiu. Me ajuda a entrar na Globo para eu apresentar o jornal ao lado da Sandra", continuou o vesgo. Evaristo não respondeu mais. Bastante presente nas redes sociais, o apresentador do jornal Hoje sumiu da internet depois que o colunista do UOL, Flávio Rico, noticiou que ele anunciou à Globo seu desejo de não renovar seu contrato para passar um ano nos Estados Unidos com a mulher e as 2 filhas. Só depois de sua volta ao Brasil, ele vai decidir seu futuro na TV. A decisão pegou de surpresa vários nomes na emissora. Desde que a notícia veio à tona, Evaristo publicou apenas uma foto em uma rua de São José dos Campos, onde o apresentador nasceu. Abre aspas. "Na minha cidade, mude suas opiniões, mantenha seus princípios. Troque suas folhas, mantenha suas raízes. Feliz dia do amigo", escreveu. O âncora do jornal Hoje também não apareceu no telejornal da Globo na quinta e na sexta. A ausência, porém, já estava programada. Ele tirou os dias de folga com preparação para substituir Tadeu Schmidt no Fantástico de ontem não, de domingo, dia 23. César Tralli tem ocupado a bancada durante a ausência do titular e a Globo ainda não se pronunciou sobre a possível saída de Evaristo, mas corre nos bastidores que eles estão fazendo de tudo para o moço não fazer isto, né? Vamos ver. Ah, fica puxando muito saco. Eu vi o Trali em algum dia aí da semana. Ele tá super desenvolto. Eu, particularmente, sempre gostei de Trali. Não em detrimento de Evaristo, nada a ver. Mas Trali é muito bom. É muito bom, na minha opinião, tá? Agora, Trali deve ficar com Sandra, sabe? Aquela menina do tempo, que eu esqueço o nome dela, Maju. Deve vir para os sábados, né? Não puxaria muito saco de Evaristo, não. E acho que ele vai fechar todas as portas. Esse negócio de repente, vai tirar um ano sabático. Tá, que É. ele tá podendo, ele tem direito. Tá podendo, cada um faz o que quer da sua vida. Mas depois segura as consequências, porque para Globo, minha amiga, eu acho que ele não volta, não. É, e assim, né? Vamos combinar que ninguém é substituível, né? Por melhor É. que você seja, assim, um ano, né? Um ano não é um dia, né? Daqui que a Sim. pessoa volte, acho que vai estar, que a Globo vai estar lá paradinha esperando ela. Ainda mais a Globo, né, gente? Que todo mundo quer estar na Globo. Mas também é isso, ele tem direito de fazer o que ele quer, se ele não tá feliz, enfim, porque a gente também às vezes deseja as coisas, né? Ah, eu quero ser o William Bonner, ah, eu quero ser o Evaristo. E às vezes a pessoa que tá lá não tá feliz, né? Então, É. ele sabe também da vida dele, mas que realmente você do nada sair para um ano sabático, ainda mais no jornalismo, que tem uma rotatividade enorme, dificilmente ele vai voltar ao posto, né? Se ele se arrepender. Eu acho que ele nem entra mais na Globo, tá? É porque já que pegou todo mundo de surpresa, tá todo mundo atrás dele para ele não fazer isso, ah, volta, mas não volta mesmo. Ele tá se achando, vamos combinar? Não sei bem por que Camila Boto coloca no roteiro uma notícia de sexo para a Drix aqui falar. Não sei bem por quê, né? Bom, gente, há 2 décadas no ar, o canal Adulto Sexy Hot se prepara para investir em um novo segmento da pornô nacional. O das séries de sexo explícito. Eu já vi de tudo nessa vida, menos isso. A primeira delas, Mulher no Volante. Terá 3 episódios exibidos semanalmente em outubro. Cara, eu tenho que rir, porque deve ser muito estranho esse negócio. Se a aceitação do público for positiva, outras produções do formato seriado estarão a caminho. A série é um estilo que está muito valorizado agora. Agora, abre aspas para Drix aí. Gente, mas não é para tanto, hein? Fecha aspas de Drix. Os planos para fazer mais episódios e produtos existem, mas precisamos medir a temperatura antes, ver como os telespectadores vão lidar com a novidade. A ideia é continuar. Adianta Maurício Paleta, diretor da Playboy do Brasil, detentora da marca Sexy Hot. Em seus 3 primeiros episódios, Mulher no Volante vai mostrar uma mulher caçada, interpretada por Elisa Sanches. Que não sei de quem se trata, gente. Eu não sou essa criatura que fica vendo filme pornô. Que fica entediada com a ausência do marido, sempre ocupado, e se cadastra em um aplicativo de motorista particular. Na nova função, olha só essa coisa meio dúbia aí, hein? Na nova função, ela oferece mais do que uma simples corrida e acaba satisfazendo os desejos sexuais dos clientes que entram no seu carro. Para a Paleta, tá difícil segurar o riso pra mim, não pra Paleta, pra mim. A escolha de Elisa como protagonista já é um dos acertos da série. Um dos pedidos era que fosse uma atriz mais novata. A produtora fez os testes e ela se sobressaiu. Pouco depois de sua contratação, a atriz foi eleita revelação hétero do ano na 4ª edição do Prêmio Sexy Hot, realizado em junho. Porque eu tô rindo, porque eu tô de sacanagem, mas é o mercado cheio da grana, hein? Foi uma grata surpresa ela levar o prêmio. O público votou massivamente, ou seja, já aprovaram a protagonista antes mesmo da estreia da série. Elogia o rapaz aí, o Paleta, que faz uma ressalva. É óbvio que ela não é uma excelente atriz dramática, mas o formato de Mulher no Volante exige que ela mostre um certo talento. Então tem uma veia de qualidade de atuação que não se limita à cama. Ô, Paleta. Sei. Bom, ai, Jesus, eu tenho que acabar de falar. Nossa, mãe, é sacanagem. É sacanagem mesmo. A série não é a única aposta do canal adulto para o segundo semestre. Por meio da Sex Hot Produções, também foram feitos 3 filmes. Uberfuckers, que estreou no dia 8. O Fotógrafo Sedutor, previsto para agosto, e Índia Naime, com exibição em setembro. Os longas receberam cuidados pouco vistos em filmes de sexo explícito. Paleta fala mais uma vez, porque ele gosta de falar. Como é um selo sexy hot, precisamos manter a qualidade da marca, a força do nome. Consequentemente, com o perdão do trocadilho, nós nos metemos nesses filmes de cabo a rabo, desde a criação do argumento, a seleção do elenco, das locações, demos palpites em tudo. Com a experiência de quem administra... Foi a notícia que ela mais riu nesse podcast, vocês repararam, né? Ela tá satisfeitíssima. Peraí que não acabou, cara. Tá muito bom isso aqui. Com a experiência de quem administra 4 canais adultos, Paleta ressalta... Tô com vontade de entrevistar a Paleta agora. Ressalta a importância de fazer produtos que equilibrem roteiro e cenas de sexo para satisfazer o público que prefere esse tipo de obras que tem somente ação explícita. É, realmente, tem muita gente... Agora, sem sacanagem, com perdão do trocadilho. Eu não curto filme pornô, nunca curti da minha vida toda. Mas quem curte diz isso. Prefiro... alguma, principalmente mulheres, tá? Prefiro que tem os filmes pornô que tem história. Né? Mulher sente muita falta disso, né? Porque assim, pro homem já ser direto lá, transando e tal, é uma coisa, mas pra mulher, a mulher sempre quer uma historinha, uma coisa mais assim, né? É, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu vou continuar rindo até amanhã de Paleta. Procure por ele, pra você entrevistar ele, porque aí já serve pros 2 podcasts, entendeu? Não é, cara? Eu vou... Gente, segunda-feira, pra falar em sexo, segunda-feira, o Quarteto Fantástico, eu, Monique, Olavo, pela primeira vez no nosso podcast, e Alex, gravaremos o podcast de sexo que sai na sexta-feira ou sábado, tá? Então fiquem atentos aí, porque a gente vai falar sobre, vocês vão ouvir. Né, 3 pontinhos, deixa o pessoal na curiosidade, você vê como ela é mágica. Vai ficar legal. Pois Continua aí para eu parar de rir. é. Tá, agora eu vou para outro assunto que Drix adora: Fazenda. Ah, meu Deus, adoro. Adoro, no grau. A nova edição de A Fazenda estreia em setembro, né, gente? A gente já falou por aqui. Com uma novidade: pela primeira vez, o reality vai dar uma nova chance para ex-participantes de outras edições e também que passaram por outros realities. Abre aspas, estamos muito contentes. Teremos novas provas, novos bichos, nova sede e já fechamos cerca de 50% dos participantes. Teremos ex-fazenda e também integrantes de outros programas. É uma nova chance para quem já participou de ganhar 2 milhões, disse Marcelo Silva, vice-presidente da Record. Não sabia que você ia falar disso agora, disse o diretor Rodrigo Carelli, dando a entender que Marcelo falou demais. Após o segredo revelado, Carelli comentou a escolha de rostos conhecidos para a Fazenda, traço nova chance. Como a gente vai fazer uma nova fazenda num novo local, é todo um novo projeto. A gente achou que seria um bom momento da gente resgatar grandes personagens. Num primeiro momento era só isso. Depois pensamos em resgatar participantes de outros programas. O elenco não está fechado, mas vai ter pessoas da Fazenda, do Power Couple, Aprendiz, Celebridades, Masterchef, BBB e Casa dos Artistas. Meu Deus, eles vão reviver todos os realities num só. O diretor comentou ainda algumas Jesus. mudanças na dinâmica do programa. A nossa área dos animais será maior, essa questão de lidar com os bichos vai ter um peso maior, as áreas serão divididas de maneira diferente. É realmente um novo projeto arquitetônico. Além dos animais residentes, algumas atividades. A gente vai trazer bichos de fora. Caso se confirme o nome de algum ex-BBB, essa não será a primeira vez de um ex-participante do reality da Globo no concorrente. O casal Nasser e Andressa, formado no BBB 13, participou do Power Couple deste ano. Assim como André Gabê, do BBB 1, que perdeu alguns quilinhos no Além do Peso dentro do Hoje em Dia. Meu Deus! Masterchef, eu tô mais interessada em quem vai se dar a esse vexame de participar da fazenda, do Masterchef. Estou curiosa para saber. Que É, nem agora. voltar sim. Voltar quem já foi da Fazenda, até ex-BBB. Né, Power Couple, que também é da Record, tá esperado. Agora, gente, voltar a resgatar a gente do Masterchef e do Casa dos Artistas, que foi lá atrás, meu Deus! Né? Isso aí. Eu tô curiosíssima agora pra saber quem vai ser do Masterchef. Só. E, gente, de alhos para bugalhos, muito melhores que os alhos. Entre espetáculos, filmes, séries e novelas, uma carreira de mais de 50 anos, Tony Ramos se dedica mais uma vez ao papel de apresentador na segunda temporada do A Arte do Encontro, que é ótimo para quem não viu ainda, gente. É maravilhoso, tá? Estreia amanhã, às 21h30. No canal Brasil, tá? Nos 13 episódios, com direção de Felipe Nepomuceno e Walter Carvalho, o veterano recebe seus convidados para um encontro espontâneo, sem roteiro previamente estipulado. O cenário intimista apenas com uma mesa e pouca iluminação. O que prevalece é a arte. A conversa se alterna entre leituras de trechos de livros, poesia e história de vida de cada um. Entre os nomes presentes nessa temporada estão a juíza Andréa Pachá, a diretora Denise Saraceni, ótimo, ó. Os escritores Marta Medeiros, claro, né? Tô ali ligada. Rui Guerra, meu. Os atores Ari Fontoura, Fábio Assunção, Glória Pires, João Miguel, Lívia Cabral, Marcos Caruso, Matheus Nastergalli, Murilo Benício e Vera Holtz. A estreia é com Glória Pires. Eles falam, entre outros assuntos, sobre a representação, dúvida, passagem do tempo, superação de adversidades e amor. Após o 13º episódio, Tony passa mais uma vez o bastão para a Bárbara Paz, que recebe artistas como Pedro Bial, Selton Mello, Mariana Lima, Chico Dias e Lenine, e mais 13 encontros. Estreia amanhã, gente, repetindo, às 21h30, no canal Brasil. Para quem não puder ver, prefere ver Bibi, essa hora, né? Tem review aí no canal Brasil, quinta às 13 e domingo às 16h30. Não percam, porque é muito. Ah, é, o Canal Brasil é sempre necessário, gente. Favorita aí o Canal Brasil, que tem coisas muito boas e que a gente só consegue ver lá. É, e só mesmo, acabou, né? E, gente, agora as rapidinhas da semana. Stepan Nersessian, caracterizado como Chacrinha e Ivete Sangalo, gravaram essa semana aí que passou o especial em homenagem ao velho guerreiro que completaria 100 anos. A atração está prevista para ir ao ar agora em agosto no Vivo e em setembro na Globo. Eu não gosto dessas comemorações, sabe? 100 anos, 200 anos, enfim. É rapidinho, Adri, que não vai falar. Giovanna Lancelotti, José Dumont e Gabriel Contente estão no elenco de Intimidade entre Estranhos, filme dirigido por José Alvarenga. As gravações do longa, que terá canções originais compostas por Frejat e Ônico, começam esta semana. A produção é da Migdal. E Rotas de Ódio, do Ódio, série produzida pela Paramônica Panorâmica para o Universal, é uma grande aposta do canal. Depois de gravarem as duas primeiras temporadas, a emissora e a produtora já falam sobre fazer a terceira e a quarta. Maiana Neiva será a protagonista da atração. Maiana Neiva está sumida. Nem sei de quem se trata, vou googlar para saber. O canal norte-americano AMC anunciou a data de estreia da oitava temporada de Walking Dead, 22 de outubro. A volta do drama apocalíptico acontecerá com o 100º episódio. No Brasil, a Fox exibirá a série simultaneamente com os Estados Unidos. Olha, gente, a nova temporada será composta por 16 episódios divididos em duas partes e trará o embate entre os comandantes os comandados do xerife Rick Grimes, Andrew Lincoln, e a turma do vilão sanguinário de Negan, né? O Jeffrey Dean Morgan. Dean Morgan, perdão. Essa coisa linda. Walking E Dead é que você não gosta, né? é o que eu não gosto, que Rafa Icó, a nossa querida escritora lá do Feminino Ninguém, é uma zumbi de carteirinha, então ela vê tudo, mas eu não suporto Walking Dead, já tentei várias vezes e não consegui, tá? Vai além das minhas forças. Gente, cotidiana da Drix, cheia de notícia da Comic Con de San Diego. Vocês sabem que não dá pra falar de outra coisa. O painel tava ótimo, cheio de coisa nova, novas temporadas, teaser, o que vai rolar, enfim, muita coisa acontecendo. Ouçam aí, além de um prêmio que Sônia Braga levou também. Oi, gente, mais um Cotidianas da Drix pra vocês aqui, né? E vamos falar de quê? Falando do quê? Se não da Comic Sans de San Diego. Da Comic Sans é ótimo, né? Olha a doida. Da Comic Con de San Diego, que rolou nesse sábado aí, dia 22. Muitas notícias sobre isso, em tudo que é site, enfim, chegaram pra gente. E eu começo falando de Arrow. Durante o painel, o showrunner Mark Guggenheim explicou como a sexta temporada representa um novo começo para Oliver Queen. A explosão da ilha no final do quinto ano foi a maneira correta de encerrar a história de Oliver. A temporada fecha os últimos 10 anos da vida dele e não estamos reiniciando a série, mas veremos algo diferente. Vamos contar algumas histórias diferentes com ele. O ator Stephen Amell falou um pouco sobre essa mudança do seu personagem, especialmente no que se trata da paternidade. Oliver não é um bom pai. Eu estava realmente nervoso com as primeiras cenas com Jack, que interpreta William. Eu estou amando minhas cenas. Fazer coisas novas e divertidas como Oliver tem sido um verdadeiro prazer, mas ele é um péssimo pai. Guggenheim falou também sobre como a evolução da equipe Arrow da quinta para a sexta temporada. A quinta foi sobre a construção da equipe Arrow 2.0, né, vamos dizer assim, disse ao comentar sobre os integrantes apresentados no ano passado e que passam a fazer parte do time do Arqueiro. Vale lembrar que os atores Rick Gonzalez, o Cão Raivoso, e Juliana Harkavy, a Dinah Drake, o Canário Negro, foram promovidos ao elenco regular na nova temporada. Durante o painel, foi anunciado também que o ator Manny Bennett retornará na season premiere e, posteriormente, em um especial em 2 episódios com foco no seu personagem Slade Wilson, possivelmente com tramas em flashback aí. Do lado dos vilões, David Nickel, que interpreta Anatoly, né, terá caráter recorrente na nova temporada. Já o ator Michael Emerson, de Lost, Person of Interest, foi contratado para o papel de um vilão do novo ano da série. A equipe informou ainda que o personagem Richard Dragon, recentemente anunciado, será escalado em breve. Novidades em Arrow, hein? A CW também não estava de brincadeira nessa Comic Con de San Diego, anunciando em todos os painéis novidades de suas séries. Com The Flash, não é diferente. A equipe revelou que o ator Danny Trejo, o Mackette Mata, vai interpretar o pai da cigana na quarta temporada. Já o ator Neil Sandilands, de The Saint, foi escalado para viver o grande vilão do quarto ano, o Pensador, enquanto King Angel Brash, Dominion, viverá ajudante do vilão, chamada Mechanic. A equipe prometeu também que a quarta temporada terá uma pegada mais leve do que os anos anteriores. Vamos ver, né, como é que vai ser. O ator Tom Welling tá de volta às telinhas. Lembra, né, Clark Kent, do Smallville. Ele fará parte do elenco regular da terceira temporada de Lucifer, a ótima Lucifer. O Welling vai dar vida ao personagem Marcus Pierce, um tenente de polícia bonito, charmoso e muito respeitado, mas que vai despertar a ira de Lucifer quando começa a estabelecer uma conexão com a detetive Chloe Decker. O ator esteve um pouco afastado das telinhas desde que encerrou as 10 temporadas de Smallville. A terceira temporada de Lucifer estreia dia 2 de outubro pela Fox nos Estados Unidos. E, gente, a equipe de Once Upon a Time marcou presença também, lógico. E novidades sobre a sétima temporada da série. Todo mundo achou que fosse acabar, né? Se a sexta vai ser a última, etc. Mas não. O novo ano, como sabemos, servirá como uma espécie de reboot. É uma reinterpretação da história. E no painel da série, na Comic Con, descobrimos quem serão os novos personagens da temporada. Gabrielle Anwar, Burning Notice, vai interpretar Lady Tremaine, a madrasta da nova Cinderela. Papel de Dania Ramirez. Adelaide Kane, Rain, dará vida à irmã de Cinderela, Drizella. E Mekia Cox será Tiana, ou Tayana, de A Princesa e o Sapo. Rose Reynolds dará vida a uma nova versão de Alice, do País das Maravilhas. Além disso, o produtor executivo Adam informou que, além de Jennifer Morrison, que irá participar de um episódio do começo da nova temporada, espera ver os atores Gene Goldin, Josh Dallas, Jared Gilmore e Emily de Ravine e Rebecca Mather retornarem em algum momento para participações especiais da nova temporada. Gente, todo mundo fora, né? Isso aí já morreu pra vocês, na cabecinha de vocês, né? Acabou. Como sabemos, a sétima temporada de Once Upon a Time vai dar início a um novo arco narrativo da série, apresentando Henry adulto, com sua filha Lucy e com a companhia de Hook, Regina e Rumple, explorando novos mundos. A nova temporada deverá explicar, possivelmente no episódio de estreia, por que Snow, Charming, Belle e Zelina não fazem mais parte da trama. A atriz Jennifer Morrison deverá fazer ainda uma participação especial na season premiere, se despedindo de sua personagem Emma Swan. A sétima temporada de Once Upon a Time estreia no dia 6 de outubro pela rede ABC nos Estados Unidos. O final de Teen Wolf se aproxima, mas a MTV não está pronta para se despedir da franquia. O presidente da emissora norte-americana Chris McCarthy revelou que está planejando fazer um reboot da popular série Teen, mas com algumas mudanças, e obviamente vai dar merdê. Isso aí é uma conclusão da Drix aqui, tá? Segundo informações iniciais, a MTV planeja transformar Teen Wolf em uma antologia, então terá um novo elenco no ambiente inédito. Olha, merdê. Porém, a grande novidade é que tal projeto deve ter formato de podcast. Oi? Estamos conversando com o showrunner Jeff Davis sobre como podemos manter essa franquia viva, e a beleza das evoluções midiáticas é que podemos continuar as séries através de podcasts. O coração da MTV é acompanhar as dificuldades atemporais de jovens diante do amadurecimento, então podemos abordar novas histórias com isso. Com Teen Wolf, temos uma joia rara, e quando temos alguém tão parceiro como o Jeff e tantos fãs, seria loucura não fazer, declarou McCarthy. Eu acho que é loucura até fazer, né? Podcast, gente, sinceramente. Ainda passa pelos estágios iniciais de desenvolvimento, tá? Mas deve começar logo após o último episódio de Teen Wolf. Dependendo da repercussão, um revival nas telinhas pode vir em breve, com participações especiais de personagens já com conhecidos. Vale lembrar que a MTV já está fazendo algo parecido com Scream, onde a terceira temporada começa no reboot do show inspirado na franquia Pânico. A última temporada de Teen Wolf estreia dia 30 de julho nos Estados Unidos. Como 2 e 2 são 4, era certo que Mulher Maravilha, o fenômeno da temporada, ganharia uma continuação. O anúncio oficial, no entanto, foi feito apenas nessa tarde, pelo painel da Warner Bros. Na Comic Con. Nessa tarde, Gente, sábado, tá? Antes da entrada de Jason Momoa no palco do Hall 8, uma série de logos dos próximos lançamentos de DC Warner foi projetada no telão, entre eles o da Mulher Maravilha 2. Patty Jenkins ainda foi confirmada na direção da trama, mas já fala como tal e inclusive está escrevendo o roteiro em parceria com Geoff Jones. Segundo rumores, a sequência terá os Estados Unidos como principal cenário e irá acompanhar Diana Prince Gal Gadot no fim da década de 80, confrontando a União Soviética pelo fim da Guerra Fria. Chris Pine deve retornar ao posto de galã, repetindo a química que deu certo. Levando em conta o destino de Steve Trevor no primeiro filme e o avanço temporal, a pergunta que fica é como? Vai ter que ser uma história muito bem contada essa daí, hein? Mulher Maravilha 2, por enquanto, não tem data de estreia, gente, calma, né? Mas provavelmente assumirá uma das misteriosas agendas pela Warner nos últimos dias. Como estratégia que deu certo no semestre, são grandes as chances do filme chegar aos cinemas em 5 de junho de 2020. A alternativa é 14 de fevereiro. Os atores Adrian Pazda, de Agents of S.H.I.E.L.D., que é Carl Lumbly, de Alias, e a Yael Groblas, gente, que nome difícil, de Jane, de Virgin, e Emma Trimbley, de Elysium, acabam de entrar para o elenco da terceira temporada de Supergirl, série da DC Comics, em parceria com o canal americano CW. Eles se juntam a Odette Anable, que ficará com o papel de Rain, uma das mais novas vilãs da série. Pazda será o capitalista carismático Morgan Edge, um implacável promotor imobiliário que não deixa nada o impedir de conseguir o que quer. Os grandes planos do vilão para a National City logo colocam em conflito com a Supergirl e Lena Luthor. Já Lumbly vai interpretar o personagem Min Joss, pai de John Jones, o caçador de Marte. Líder religioso pacifista em Marte, ele pressiona seu filho de maneiras inesperadas. Groblas ficará com o papel de Psy, ou Psy, uma vilã psíquica que usa a mente das próprias pessoas contra si mesmas. Os planos dela fazem com que a Supergirl perceba sua presença na cidade e o encontro das duas vai afetar Kara Zor-El de um jeito surpreendente. A gente já falou quem vai ser Kara Zor-El, né? Por fim, Trimbley vai interpretar Hubby, uma criança inteligente e esperta que é fascinada pela Supergirl e acaba se colocando em perigo por causa disso. Tô lembrando também que Calista Flockhart foi confirmada nessa terceira temporada, tá, gente? Coraçõezinhos pra nossa sempre eterna Ellie McBeal, pra quem gostava da série. A terceira temporada, Supergirl, estreia dia 9 de outubro. Lá nos Estados Unidos, ok? A atriz Michelle Pfeiffer foi anunciada como a Vespa original, a personagem Janet Van Dyne, bastante mencionada no filme do Homem-Formiga. Como sabemos, a Janet, mãe de Hope, ficou presa na dimensão quântica ao diminuir em tamanho subatômico durante uma missão ao lado de Hank Pym, seu marido, o Homem-Formiga original. No longa Homem-Formiga, a Vespa original é sempre vista usando seu traje e seu rosto nunca é revelado. A dúvida era se veríamos novamente Janet no universo Marvel, o que essa escalação de Michelle Pfeiffer no papel acaba de responder, né? Além de Pfeiffer, foi anunciado que Homem-Formiga e a Vespa vai contar com Lawrence Fishburne no papel de Dr. Bill Foster. O Homem-Formiga e a Vespa está previsto para chegar aos cinemas ano que vem, gente, 6 de julho, tá? O que muitos fãs já suspeitavam finalmente foi oficializado, viu? Com muita tristeza, eu falo que a quinta temporada de Originals será a última. Quem deu o anúncio foi a própria chefona da série, Julie Plec. Em uma carta aberta aos fãs, publicada em seu Twitter, Julie comenta que há um ano esteve na Comic Con de San Diego para se despedir de Vampire Diaries. E essa semana, ela novamente chegaria ao evento para se despedir de Originals. Na mensagem, Julie ressalta como foi abençoada em fazer parte de duas séries que tiveram a chance de planejarem finais dignos para seus fãs. Enquanto várias produções são canceladas abruptamente, todos os anos, sem poder escolherem a forma como se despedir. As filmagens da quinta e última temporada da série começam na próxima semana, com previsão de estreia para o primeiro trimestre do ano que vem. Mas já rola aí um teaser de como é que vai ser Hope, né? Hope adolescente, tá? Google aí pra dar uma olhadinha. As filmagens da próxima temporada de Homeland continuarão nos Estados Unidos, mas mudando de Nova York, onde aconteceu o sexto ano. Agora a produção se muda para o estado de Virgínia, indicando que a trama da sétima temporada pode envolver a sede da CIA, que fica em Langley, e também a Casa Branca, localizada a poucos quilômetros. Essa será a segunda temporada consecutiva que a série vai gravar em uma temporada em casa, depois de vários anos fora do país. Quanto aos atores, além das estrelas da série, Claire Danes, Mandy Patinkin, a presidente Elizabeth Keane, interpretada por Elizabeth Marvel, é esperada na sétima temporada. Assim como Linus Roach, que na última temporada interpretou o braço direito do presidente. Ainda não foi confirmado se Murray Abraham retorna devido ao possível encarceramento da história envolvendo Dar. As filmagens da sétima temporada de Homeland começarão nos próximos meses, então a estreia é em janeiro do ano que vem. E, gente, fechando Cotidianas, a atriz Sônia Braga ganhou o prêmio platino de melhor atriz por seu papel em Aquarius, em uma cerimônia realizada neste sábado em Madrid. O filme argentino O Cidadão Ilustre, não vou aqui querer falar espanhol. O Cidadão Ilustre foi o grande vencedor do Prêmio Platino de Cinema Ibero-Americano, com os prêmios de Melhor Filme, Melhor Ator para Oscar Martinez e Melhor Roteiro para André Duprat. Nos últimos prêmios Goya, considerados o Oscar do cinema espanhol, essa história sobre o doloroso regresso de um Nobel argentino de literatura e sua pequena cidade natal levou o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano. Duprat, co-diretor junto com Mariano Con e irmão de Duprat, lembrou que eles demoraram 5 anos para fazer o filme e comemorou que esse tenha sido desfrutado por públicos de tantos países e tão diferentes. A cerimônia foi celebrada no estádio de Cadia Mágica, a Casa Mágica, e apresentada pela atriz uruguaia Natália Oreiro e pelo comediante espanhol Carlos Latre. O filme de fantasia é um monstro vem se transforma em verme ou algo assim, do espanhol Juan Antonio Bayona, elogiado pelos seus efeitos especiais, ganhou 4 prêmios nas categorias técnicas. E Pedro Almodóvar recebeu o prêmio de melhor diretor por Julieta. Sônia Braga, que recebeu o prêmio de honra na primeira edição do Platino em 2014, foi reconhecida como a melhor atriz pelo seu papel de Clara em Aquários, de Kleber Mendonça Filho. O filme de Bayona, que tinha o maior número de indicações em 7 das 15 categorias, ficou com 4 prêmios, montagem, direção artística, fotografia e som. Julieta tinha chegado com 4 indicações e venceu 2. Melhor música original para Alberto Iglesias e melhor diretor para Almodóvar. Desde lá, do venezuelano Lorenzo Vigas, ganhou o prêmio de melhor obra de prima de ficção. Neruda, do chileno Pablo Larraín, era o segundo com mais indicações em 4 categorias, mas não ganhou nenhum prêmio. O platino de honra foi entregue ao americano Edward James Olmos, conhecido pelo seu papel como Tenente Castillo na série televisiva Miami Vice e pioneiro latino na indústria cinematográfica americana. Gente, falei pra caramba, mas não dava pra deixar tudo da Comic Con de fora, né? Então, puxei as coisas mais importantes aí. Um cheiro. O mês acaba, nosso último podcast no mês de julho. Então, a gente se encontra de novo semana que vem, que já é agosto. 1º de agosto a gente se encontra. Um cheiro grande no coração de vocês. Axé, namastê, que assim seja, amém, porque a gente cerca por todos os ladinhos. Sempre bom. Agora vamos para minha dobradinha, né? Falar de novelas. Começar falando uma pílulazinha aqui sobre a nova novela de João Manuel Carneiro, que a gente até falou semana passada. Terá como tema central uma família despedaçada. Os laços que os unem não serão forçosamente de sangue. E é algo recorrente na obra dele, né? Que vale lembrar, em A Favorita, a Lara era ligada à mãe adotiva Donatella. E em Avenida Brasil, a família do Lixão também era heterodoxa. Então vamos ver aí o que o João vai preparar para essa próxima trama, que diz que vai ser mais leve do que as anteriores, porque, né, não sei. Eu não falo mais nada. Não espero mais. Não falo mais nada de novela. Bom, tipo, que vem, entendeu? Tô falando de que vem. Sim. Eu não falo mais nada, gente. Melhor evitar expectativas, né? Exato, exato. E, gente, A Força do Querer, que tá indo muito bem, obrigada, por sinal. Então, quem vier aí substituir vai ter uma missão complicada. Com confronto entre Rui e Irene, o capítulo de quinta-feira, dia 20, de A Força do Querer, registrou 39,4 pontos na Grande São Paulo, batendo o recorde da novela. Com 94 episódios já exibidos, a trama de Glória Perez acumula a média de 32,8 pontos. É o melhor resultado da Globo na faixa desde Amor à Vida, exibida entre maio de 2013 e fevereiro de 2014, que teve média de 35,1 nos primeiros 94 capítulos. Você vê que a mulher tá indo bem, né? Total, total. Eu sempre, né, não tem que falar, né, gente? Pois é, e assim, a gente tava sentindo falta de uma novela das nove boa, então... Tá aí Glória Perez arrasando. E continuando falando de A Força do Querer, gente, Joyce vai dispensar um pedido de casamento para reatar com Eugênio e dar o troco em Irene. Pois é, não gostei muito dessa saída aí não, mas vamos lá. É. A socialite vai invadir a viagem do advogado com a arquiteta após comprar a passagem para se sentar ao lado do ex-marido e fará a proposta de retomar o casamento. Ele aceitará prontamente, deixando a vilã espumando de raiva. Eugênio e Irene estarão prestes a decolar para uma viagem romântica quando avistarem Joyce surgir no mesmo avião. Com licença, esse lugar é meu, dirá a mãe de Ivana, cutucando o ombro da rival. Após chamar o comissário para exigir seu lugar, Joyce se acomodará no assento e falará sobre sua decisão para Eugênio. Abre aspas. Essa noite eu tinha duas escolhas, Eugênio. Escolher um anel de noivado ou pegar esse avião. Dirá ela que a essa altura da trama terá recebido um pedido de casamento após sair com o ex-namorado. Eugênio, o rapaz aqui, troca, vem, chamará a Irene, tentando tirar o advogado do assento ao lado de Joyce. O advogado, no entanto, não vai responder ao apelo da amante. Você me surpreende, dirá ele a Dondoca. Estamos bem aqui, Irene, vai dizer Joyce à rival, antes de segurar a mão do marido, marcando sua disposição em passar por cima da traição para reatar. Não estamos, confirmará ela, com os olhos fixos em Eugênio. Você tem segundo para dizer se está no avião de volta ou o avião de ida. Se estiver indo, troque de lugar. Se estiver voltando, seu lugar é aqui. Vai disparar a socialite. Você sabe que eu não queria esse divórcio, Joyce. Você quis. E eu nunca escondi isso da Irene. Ela sabe que eu não queria me separar de você, vai dizer ele. O pai de Rui ameaçará levantar para conversar com a arquiteta, mas Joyce vai decidida proibirá. Não, sem conversa, sem explicações. Determina. Você não vem, Eugênio, vai insistir Irene. Ele já disse que não, você não ouviu, vai retrucar a Dondoca vitoriosa. A cena está prevista para o ar dia 15 de agosto e terminará com a vilã furiosa prometendo se vingar. Espere o troco, Joyce. Enfim, né? Gente, eu acho isso aí... Tipo, esqueceu assim a traição num tapinha, né? Não, né, tá, que tem até 15 de agosto aí, né, pra ter essa cena. Mas mesmo assim, sei lá, o que eu acho interessante é exatamente esse. Que eu acho interessante, eu não tô falando que é ruim, não. Eu tô falando que é legal pra até bater papo sobre isso. Do cara falar assim pra ela, mas eu nunca quis me separar. A Irene, sabe? Então tá legal, gente. Vamos ter amante, porque é bacana pra caramba. É. Entendeu? Não, mas assim, a maioria, pelo menos, não só em casos de novela, casos que a gente vê na vida real mesmo, né, gente? Que isso é muito real, essas histórias. Sim. Normalmente, as pessoas que se envolvem, né, com outras, realmente, assim, elas, o casamento pode até acabar, mas com certeza, no fim das contas, ela não vai ficar com aquela pessoa que ela já esteve. Porque eu, pelo menos, eu penso assim, né? Porque se você se dispôs a ser amante, querida, você nunca vai ser oficial, meu amor. Não é? É, gente, o cara pode até, a esposa pode até largar o cara, mas aí ele vai arrumar outra e não vai ficar com a que ele tava. É incrível. É, com certeza, mas é com certeza. É com certeza. Então, gente, acorda, tá? Acorda, bora acordar, obrigado. Frente, Camila Boto. Pois é, tá vendo? A gente também é terapeuta de relacionamentos, gente. Também, também. E agora os dias eram assim, que eu nunca mais falei por aqui, porque eu realmente não acompanho, tá, gente? Então, eu peguei uma notícia aqui pra falar com vocês, mas eu não tenho muito saco pra os dias eram assim. O Vitor vai descontar sua raiva em Ivy após ser flagrado por Alice em frente a um motel com a amante. O vilão de Os Dias Era Assim acusará a secretária de ter armado contra ele e a deixará apavorada ao fazer um quebra-quebra em seu escritório. Depois de procurar Ivy e pedir ajuda para fazer o flagra, Alice mostrará a Vitor as fotos que conseguiu dos dois e usará como argumento para o divórcio. Sem saída, o advogado vai alegar que se sentia carente por causa da frieza da mulher e prometerá demitir a secretária. Chamo Ivy aqui e mando embora. Ela não significa nada pra mim, vai ameaçar ele. Só pior você falar assim. Acha que quero que humilhe a Ivy na minha frente? Vai retrucar a Alice antes de dar as costas pro marido. Em um ataque de fúria, o vilão começará a quebrar objetos e Ivy entrará assustada. Foi você, acusará ele. Eu? Não, eu não, disparará a secretária. Acabou comigo, vai continuar o advogado. Juro, não fiz nada, rebate Ivy apavorada. Choramingando, exigindo encontro, me tentando infeliz. E Alice só precisava de um motivo para se encher de razão e você deu o motivo. Saia daqui agora. Ordenará ele que continuará o quebra-quebra. A cena está prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, dia 27, de Os Dias Eram Assim. Eu não posso falar nada porque eu larguei também de mão. Não, larguei total. Assim, eu até comecei a ver, mas realmente foi aquela coisa que você disse. Não empolgou nem pelo lado histórico e nem pela trama, né? Não, nem pela trama. E tá se arrastando e tá malemolengo, sabe, o negócio. Sei lá, muito chato. É uma pena, porque a gente vinha de histórico muito bom de novela das 11, né? Sim, sim. Aquela maravilhosa Verdades Secretas, o Rebu sim, também, fantástica. O Rebu, fantástica, exatamente. É uma pena mesmo. E tá... E vai rolar, parece, sei lá, gente, parece um... Acho que é até setembro ainda, viu? Cara, que saco. Se eu não me Mas, engano. Enfim, é. Péssimo, fale. E pra terminar, nossa telinha em pauta, em homenagem a Drix, vamos falar da Record. Ah, você me ama. A reta final de gravações da novela bíblica O Rico e Lázaro tem estressado muitas figuras do seu elenco, levando atores até mesmo a abandonar o set antes da hora, jogar a toalha em função do excesso de trabalho. Só na Record acontece essas coisas, né, gente? Só. Segundo apurado, consta uma ordem da produtora Casablanca para que as gravações sejam concluídas, quer dizer, até já foram, né, até esse sábado, dia 22, a fim de liberar os estúdios para Apocalipse. Em função disso, os atores passaram a trabalhar até altas horas no limite máximo para obedecer o cronograma. O clima não está nada bom e terminar assim não é legal. Falam até que, sem mais forças para continuar em uma gravação totalmente esgotada, Tammy de Calafiore olhou para a equipe e desabafou. Desculpe, mas estou indo embora, não aguento mais. Gente, só na Record, Casas de Família. Total, né? Casos de família total. E só na Record. Mas assim, tipo uma novela que não acaba nunca, gente. É o mar do... É o Rio Vermelho que abre 20 anos depois. Entendeu? Um negócio que não acaba nunca. Isso aqui é o quê? Pois é, não acaba nunca. E assim, eu vejo que falta aquela estrutura. Obviamente que não tem a estrutura da Globo. E aí sobrecarrega mesmo a galera, né? É, entendeu? Muito, muito doido isso. Eu acho muito doido. E pra finalizar a tua tela em pauta, gente, sigam, pelo amor de Deus, Paola Oliveira e Juliana Paes. Porque os vídeos que elas têm deixado ali, gente, no Instagram, tá coisa de louco. De você rir. Assim, você tá mal, você vai ver hoje e Juliana Paes e Paulo Oliveira. Não estou sendo paga pra isso, nem Camila Boto. Mas é porque é muito engraçado o Instagram delas duas, tá? Elas fizeram um acordo, as duas, e estão postando videozinhos muito bons. Vale a pena. Vou olhar, porque eu ainda não vi. Veja, veja. E, gente, na rádio do Feminino News, vamos falar, obviamente, de Burn It Down, que foi a música do Linkin Park mais executada nas rádios do Brasil nos últimos 5 anos. Segundo o levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, a faixa do álbum Living Things, lançada em 2012, teve mais execuções do que Numb e In The End, eleitas pelos leitores do G1 como favoritas dos fãs para recordar Chester Bennington. O cantor, como todo sabemos, foi encontrado morto na última quinta-feira, em sua casa perto de Los Angeles, na Califórnia. Segundo um porta-voz da polícia local, a morte é investigada como suicídio. Ainda de acordo com o levantamento do ECAD, as duas eleitas pelos fãs do G1 foram as duas faixas do grupo mais executadas em shows em todo o Brasil durante os últimos 5 anos. O escritório informou ainda que mais de 70% dos seus rendimentos em direitos autorais de execução pública musical no Brasil vieram de segmentos de rádio, show e TV por assinatura. Essa foi informação do ECAD, tá, gente? É. Mas, enfim, uma pena, né? É, mais uma vítima da depressão, né? Precisamos muito falar sobre depressão, porque é o mal do século, gente. de verdade, assim, o que a De gente está verdade. vendo de gente se matando. E tem um dado aí, eu já vi uns dados em alguns lugares, de que 90% dos suicídios dá para serem evitados, né? Então, assim, a gente precisa ficar mais atento às pessoas que estão perto da gente, porque por menor que sejam os sinais, a pessoa dá sinais. E às vezes a gente não consegue captar, mas a gente vê que 90% seria evitado. Então, assim, é um número muito alto e acho que é bom a gente ficar sempre atento, sempre disposto a ouvir. Às vezes a pessoa quer só falar, você não precisa nem falar nada, basta ouvir, né? Sim, com certeza. Às vezes é você destilar, como eu costumo falar com amigos, destilar carinho, cara. É só isso, sabe? Em vez de veneno, destila carinho. Preste atenção numa pessoa dessa, sabe? E é uma pena. E é uma pena também aquelas pessoas que falam assim: ah, suicídio é covardia. Vocês que falam isso deviam procurar uma psicoterapia, uma psicanálise. Porque terapia é muito simples para vocês, tá? É, Só isso. sei não. Eu já penso exatamente o contrário. Acho que você chegar num ato desse, sei lá, é coragem. É meio assim, é meio antagônico, meio estranho que eu tô falando, mas enfim, é mais ou menos isso que eu penso, pelo menos. É um desespero muito grande, enfim. É, não há quem segure a coragem dos meus 24. Isso é uma aspa de Malu Magalhães, que ela canta na música São Paulo, faixa presente em Vem, primeiro disco solo dela em 6 anos. Essa menina é uma chata. Total. Enfim. Apesar de posicionada no fim da tracklist, a canção representa bem as intenções de Malu no registro. Fixar a relação com a música brasileira, um instrumental recheado de batuques e metais e uma imposição lírica e vocal oposta à introspecção cativante. Segundo a nota, não para mim, de Pitanga de 2011. Queria fazer um disco bem mais para fora e para o mundo do que eu já tinha feito, admite ela. Apesar de as músicas não serem rock, são para fora, com essa roupagem elaborada. Aos 24 anos, a cantora chega ao novo trabalho, depois do nascimento da filha dela, com também músico Marcelo Camargo. Gente, já tiveram filho, eu nem sabia. Já. Abre aspas. Entrei para gravar e foi todo. Tudo adaptado, porque a Luísa ainda era pequena, explica, justificando o tempo passado entre Pitanga e Vem. Camila assinou a produção novamente. É sempre nós dois, trabalhamos muito juntos. Tem música que eu imagino, o teclado baixo, e ele fala: imagina uma cuíca. O que acontece é que 90% das vezes eu gosto das ideias dele, que é outro chato. Convém, mais especificamente, que se merecem. O clipe de Você Não Presta, Malu reencontrou a ira da internet e enfrentou acusações de racismo e apropriação cultural pela maneira como pautou a participação de bailarinos negros. Fui acompanhando os comentários e desdobramentos, confessa. Fiquei muito chateada, muito abalada. Fica óbvio ver quem tem uma birra e quem se sentiu ofendido. A mim interessam as pessoas que têm fundamento e se sentiram ofendidas. E aí levantaram uma discussão importante. Nunca foi minha intenção ofender. Por isso estou em paz comigo. Dias depois da entrevista, antes de performance no programa Encontro, ela disse que foi outro fora da moça, né? Abre aspas. Essa é para quem é preconceituoso e acha que branco não pode tocar samba. E ela, assim, é o que eu vi na internet, até a galera zoando, né? Branco pode cantar samba, meu amor, mas você não, tá? Que foi muito ruim. Beijos. Olha, opinião de Camila Boto. Eu curto Malu Magalhães. Aff, Deus amado. Eu curto, adoro Camelo. Aff, Entendeu? problemas. Los Hermanos é a pior desgraça desse Brasil. E Gente, olha, os fãs são adoro. mais chatos ainda. Me perdoem. Tá, ela tá me chamando de chata, gente. Em público. Em público. Momento, Mas pronto, falei. pronto, falei, né? Como Não, disse mas. Elton Mello no Altas Horas, trago verdades. Eu também adorei esse Altas Horas do sábado passado. Gente, mó rolou climão ali, né? Eles dois estão se pegando, não é possível. Não, para de Eu fofoqueira, Camila acho, gente. Imagina, ficou todo Boto. assim. Eu falei, sei. Ai, formaria um casalzinho lindo. Eu adoro os dois. Aliás, se bem que deixa quieto o que eu ia falar disso. Eu já falei de Selton Mello pra você em off, né? Já, Ah, gente, então. não vale a Deixa. pena. Deixa quieto. Mas eu adoro os dois, eu acho que eles vão ficar juntos. Voltando a Malu Magalhães, Malu, foi bola fora, querida. Total. Tá? Não vi no encontro, não vi, não posso falar absolutamente nada, não vi. Não, cantou mal, viu? Mas E a é. galera nem conseguiu disfarçar. Fátima, tava aquele Rodrigo Simas, Felipe Simas, sei lá qual dos Simas. Eles fizeram uma cara assim, tipo, que merda é essa? É mesmo, é? Eu não vi, gente, não deu para ver. Mas eu gosto de Malu Magalhães, acho ela fera, assim. E como gosto de Camelo e como gosto de Los Hermanos, mas não sou aquela louca, né? Desatinada. E, gente, uma notícia assim que eu chego a estar tá babando. Amo a A China. China, amo a China, gente. A China baniu Justin Bieber de realizar shows no país. Segundo o The New York Times, a decisão se deve ao mau comportamento do cantor. Você é mal criado. A Faz isso. mamãe não educou direito. O Escritório Municipal da Cultura de Pequim afirmou que apesar de Bibi ser um cantor talentoso, ele também é controverso. Até onde sabemos, ele está envolvido em uma série de exemplos de mau comportamento, tanto na vida social como em shows anteriores na China, quando ele causou descontentamento no público. A declaração foi publicada no site do Escritório Municipal na última quinta, dia 20. Tendo em vista a ordem do mercado e a purificação do ambiente cultural chinês, purificação, gente, olha isso. Não é cabível que artistas que apresentam maus comportamentos venham ao país. Esperamos que Justin Bieber amadureça e que ele possa continuar a melhorar suas palavras e ações para que se torne um cantor verdadeiramente amado pelo público. Fecha aspas. Respondendo a uma pergunta publicada no site a respeito da longa ausência de Bieber da China, o escritório não especificou qual será o procedimento para reforçar o banimento. Sobre as ações controversas do cantor, que foram ditas aí em 2013, fotos em que os seguranças de Bieber o carregavam pelas escadas da muralha da China circularam pela internet. Quem não viu isso, gente? Na mesma viagem, enquanto fazia a turnê de divulgação de Believe, ele causou um tumulto ao andar de skate na parte de fora de um shopping em Pequim. Como se ele estivesse em qualquer canto, né? No ano seguinte, Bieber se tornou alvo do governo chinês após visitar o polêmico santuário Yasukuni, em Tóquio, no Japão. Na época, Kim Jiang, o então Ministério de Relações Internacionais, ministro, perdão, de Relações Internacionais da China, disse: "Espero que esse cantor possa aprender mais sobre a história do militarismo japonês e perceba as visões históricas e militares errôneas sobre o santuário que podem ser causadas por sua visita." Outros artistas ocidentais já foram banidos pela China por questões políticas. No ano passado, o país impediu o acontecimento de uma apresentação de Lady Gaga, após ela se encontrar com Dalai Lama para discutir sobre yoga. Bon Jovi, Maroon 5, Oasis e Bjork enfrentaram obstruções similares depois de demonstrarem apoio à independência do Tibete. Bom, nem tanto ao, como é que é, hein? Nem tanto Céu, nem ao tanta passeio terra. na terra, né? É. Não, Né? a China é óbvio, tem umas coisas assim de ditadura mesmo, que é bizarro. Mas esse menino precisa dar uma sacudida mesmo, porque ele é sem noção. É, sem noção. Acho que os dois lados aí têm as suas, né, os seus problemas, os seus defeitos. Pois é, impossível de dar certo realmente. Em frente. E, gente, fechando a nossa rádio de hoje, Madonna apresentou um pedido de ordem de restrição temporária contra a casa de leilões Gotta Have It Collections para impedir a venda de diversos itens pessoais. Entre eles está a carta de 95, em que o rapper Tupac Shakur, eu acho que é assim que fala, descreve o motivo do Isso. término do relacionamento com a cantora. As informações são da agência Reuters. Em um processo aberto na Suprema Corte do Estado de Nova York, Estados Unidos, a cantora requer a remoção de 20 peças do catálogo da casa. Além da carta, estão também roupas íntimas, um antigo talão de cheques, uma escova de cabelo, fotos e uma nota escrita por Madonna e endereçada ao ator John Enos, em que Whitney Houston e Sharon Stone são chamadas de medíocres. Porra, chamar Whitney Houston de medíocre, É, né? É estranho. então. Na última terça, dia 18, diversos itens que pertenciam ao Popstar foram retirados do site, né, da casa de leilões, incluindo as cartas. Ainda assim, o leilão com início marcado para quarta-feira 19, né? Já foi aí semana passada, contou com mais de 100 peças da cantora, que incluíam roupas, fotografias e letras de músicas. Na ordem judicial, Madonna disse que não sabia que os itens colocados para leilão não estavam mais com ela. Minha filha, você precisa guardar melhor suas coisas, né? Né? É Como é que o hora? negócio vai parar na casa de leilão e você ainda está achando que está com você? Uma antiga amiga da Madonna e consultora de arte dela teria sido a responsável por entregar as peças à casa. Então, você precisa ver melhor quem está andando na sua casa. No Por favor. requerimento, a artista afirmou que Darlene havia traído a confiança dela em uma tentativa de obter objetos pessoais sem consentimento. Em comunicado aí a Reuters, a empresa Gotta Have e Darlene disseram que eles iriam responder às alegações de Madonna na justiça e chamaram a tentativa dela de impedir a venda de uma ação sem fundamento e sem mérito. Então vai ser briga de justiça aí. É, vai ser briga de cachorro grande, né? Yes. Né? Aguardemos. Mas, né, Monique, ou quer dizer, Madonna, por favor, né? Vamos. É, vamos cuidar melhor das coisas. É assim, chamar Whitney Houston de medíocre, você tá fora de si, né, querida? Vamos, né? Tá muito. Olha que eu sou apaixonada por Madonna, todo mundo que me conhece sabe. Mas aí foi demais, hein? Foi Total, demais, fora da né? casinha. Acabou na rádio. E eu quero falar uma coisa aqui. Não para que tá feio. Eu sou também uma apaixonadinha por Clarice Falcão. Tá vendo que eu sou toda fora, né? Né? É. Mas vou ler para vocês a nota do jornal Extra, tá? Aqui do Rio, que rolou. No começo era o stand-up. Quer dizer, era para ter sido. Quando foi procurada pela Netflix há quase 2 anos, Clarice Falcão conta que o gigante do streaming queria dela um stand-up, formato simples e barato, com grande aceitação do público brasileiro, no qual o serviço vem investindo desde o começo de sua operação no país. Mas tinha um detalhe, não tão pequeno assim. Clarice faz de um tudo, é cantora, atriz e comediante, mas não faz stand-up. Não é a minha, eu gosto de assistir, mas não é o meu tipo de humor. Curto contar histórias, gosto da narrativa, então eles me pediram para criar um projeto do zero. Então, assim, gente, rolou aí até uma falácia de que ela tava, tipo, não soube fazer o stand-up, não queria fazer, e a Netflix, que é o grande streaming e tal, e babá, e enfim. Gente, ela faz de um tudo, né? Clarice Falcão faz de um tudo. Se ela não faz stand-up, mas pode, eu não estou aqui defendendo Clarice Falcão porque eu gosto, não. É porque a pessoa não pode nem falar mais nada, né, Camila? Assim, Ah, hoje em dia, minha filha, tá difícil. sabe? Ela foi convidada e falou, gente, olha, stand-up não é minha. E aí o povo caiu em cima da mulher falando que ela se acha, que ela se isso, que ela se aquilo. Gente, não é assim que a banda toca, né? As pessoas têm direito de se posicionar. Ela foi convidada pelo canal e colocou. E tanto que o canal vai fazer, entendeu? Vai fazer um barato. Agora, não sei o que ficou resolvido, mas vai fazer alguma coisa que não é o stand-up. Mas, gente, por tudo vocês pegam, Não, gente, sabe? assim, uma coisa é a pessoa se achar, outra coisa é a pessoa ser sincera e dizer que não é a dela, né? Não Peraí. é a dela, São coisas gente, bem entendeu? diferentes, né? Não é, então assim, me parece não, gente, tá aqui na nota, ela lembrou dos especiais de Natal que num dos canais de TV, como aquele que o Rei Roberto faz todo santo ano, há mais de 4 décadas. Então, ela vai fazer o especial de ano todo, que estreia a próxima sexta, viu? No Netflix, tá? Essa notícia é novíssima, saiu hoje no jornal Extra do Rio de Janeiro. E Extra, perdão, do Rio de Janeiro. E Extra é o supermercado, não é o jornal. As pessoas falam ao contrário. E vai fazer isso aí que vai rolar na sexta-feira que vem. E saiu isso aí na época, eu acompanhei isso e, enfim. Para que tá feio, porque a gente não pode mais falar nada, sabe? Não pode mais dizer que não faz aquilo ali direito, por isso não vai fazer, quer fazer uma coisa melhor, entendeu? Então. Pô, de repente a mulher não é boa stand-up mesmo, até porque eu nunca vi Clarice Falcão em stand-up, hein? Como diz você, tá faltando umas calcinhas pra lavar. Né, gente? Vamos, por favor, né? Tá chato, vocês são chatos. Sim, há mais alguma coisa? Não vocês todos, queridos. Uma parcela. Só uma parcela que é chata, que quer, e ninguém larga, né, ainda Fábio Assunção. Gente, já foi. Ó, foi. Nossa, ainda estão Vambora. nessa, gente? Ainda estão nessa. Ainda Aff. estão nessa. Ainda estão nessa. Criticaram o Sandy, que dançou até o chão para comemorar a indicação ao prêmio musical lá melhor da música brasileira, né? Prêmio melhor. E, enfim, gente, vocês sabem o que aconteceu aí semana passada aqui no Rio. Criticaram, enfim, tô Preguiça, hein? cansada. Preguiça total dessa mania de vocês criticarem tudo. Vocês todos não, continuo falando, tá? Por favor, vamos amar mais, vamos perceber quem está em depressão ao nosso lado, vamos gerar gentileza, né? Ser gentis para gerar gentileza, por favor, né? Vocês são chatos. Não todos. Mais alguma coisa do Para Que Tá Feio, Kemios? Não, não lembro de nada agora. Deve ter algumas coisas aí, porque toda semana tem assuntos para falar Para Que Tá Feio, mas não me recordo de nada impactante, assim, não. Impactante, né? Então, o nosso axé dessa semana aí, tá? Até segunda. Amanhã, quem faz é Mick Jagger. Gente, ele continua fazendo aniversário. Kevin... Não, não quero que ele morra, não, cara. Daqui a pouco, ó, Drix e Simão quer que Mick Jagger morra, pelo amor de Deus. Mas é porque o cara parou no tempo, assim, né? Não, pra o cara mim... tá uma caveirinha, né, gente? Vamos combinar. Não, parou... não, pra mim ele parou naquilo ali. Você vê que ele não envelhece mais que aquilo. Ô, né, Drix? Pelo amor de Deus. Parou ali, né? Tipo, ok. Então, legal. Mick Jagger amanhã, Kevin Spacey, Sandra Bullock, Jason Statham, aquele gostoso, e Guilherme Naguinli. Quinta-feira tem Paulo Silvino e a linda da Andrea Horta. É, sexta-feira, Luiz Fernando Carvalho, nosso queridinho, né, Camila? Isis Valverde, eu mesmo não, né, que tá dando um show de atuação. É. Guilherme Arantes, Daniela Mercury, Coraçõezinhos e Sasha Meneghel. Sábado é dia do DJ que eu amo de paixão, Carl Cox, quem conhece música eletrônica sabe de quem eu tô falando, e de Drica Moraes. Domingo, Poanca, o Lisa Kudrow, a nossa eterna Phoebe de Friends e Hilary Swank. E segunda, Hans Donner e José Roberto Guimarães, o técnico da seleção brasileira de vôlei. Hans Donner também não morre nunca, né, gente? Deus me perdoe. Pô, você tá péssima. Mas é, gente, coisa... Hans Donner, desde que eu entendo por gente, meu Deus. Você tá péssima, gente. Você tá muito ruim. Você tá uma menina muito má, Camila. Eu tô que nem Selton Mello. Eu aderi pra vida agora. Como é que é? Trago verdades. Trago eu também. Vamos colocar isso no nosso Facebook? Vamos. Trago verdades. Trago verdades. Agora, responde, cada dia solta uma bomba lá. Vamos fazer essa brincadeira? Então, gente, ó, Drix, Zimon e Camila Boto no Facebook. É só adicionar que a gente trará verdades. Sempre trazemos, amores, aqui toda terça-feira, cheia de verdades também. Cheia, gente. Chega até agosto. Lembrando que agosto não traz nada, só desgosto, porque será longo. Mais agosto, né? Tome vergonha na cara e todos vão trabalhar. Cheiro, tchau. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.